remissão dos pecados. Deus não desistiu de você. Eu recebi a melhor notícia da minha vida. Não desisti, é por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi, eu morri. Mas hoje Cristo vive em mim, operação, família, vida, até o fim. Não desisti, é por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi, eu morri. Mas hoje Cristo vive em mim, o mundo em chamas, mas estamos juntos até o fim. Não tem enchente de justiça que justifique, é meu Senhor. O ódio traz a doença, o amor cura a dor. O arrepio, o choque, na cena de horror. É o princípio das dores, assim Jesus falou. A tecnologia tem cercado o nosso povo. A inocência foi embora, crianças com arma de fogo. Que era paraíso, se corrompendo pelo pecado. Abismo gera abismo, um grande passo pro buraco. Mas eis-me aqui, eu vim pra confundir. Em nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Do adorador levantado pelo Senhor. Operação, a família até a volta. Vou que vou, não vou plantar espinhos pra não colher armadura. Só em Jesus o sofrimento acaba, ele é a cura. Ele é a cura, ele é o remédio pra sua dor. Por isso levanta sua cabeça, guerreiro, e confia no Senhor. Não desisti, é por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi, eu morri. Mas hoje Cristo vive em mim, operação, família, vida, até o fim. Não desisti, é por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi, eu morri. Mas hoje Cristo vive em mim, o mundo em chamas, mas estamos juntos até o fim. O crime, o orgulho, a luxúria, a inquietação, a permanência, a ameaça de guerra e destruição em que vive a humanidade. O simples fato de um erro do passado rejeitou seu Criador, se enfocou no laço do pecado. Diversas chamas espalhadas afrontam as autoridades. Homens bombas, sem resposta, será que é um ato de coragem? Bobagem, religiões matam e não salvam. Líderes mundiais com seu fracasso querendo somente aplausos. Eu ignoro tudo aquilo que é contra a vontade do meu pai. Se irrita, ele produziu ódio, hoje ele não domina mais. Milhares de judeus mortos, sangue inocente sendo derramado, como fizeram com meu Jesus naquela cruz chamada Calvário. A ciência, o grande problema e a sua má utilização. A bênção do conhecimento tornando-se uma grande maldição. Mundo moderno, século 21, revolução. O medo estampado em cada rosto de nossa civilização. Não desisti, é por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi, eu morri. Mas hoje Cristo vive em mim, operação, família, vida, até o fim. Não desisti, é por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi, eu morri. Mas hoje Cristo vive em mim, o mundo em chamas, mas estamos juntos até o fim. Não desisti, é por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi, eu morri. Mas hoje Cristo vive em mim, operação, família, vida, até o fim. Não desisti, é por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi, eu morri. Mas hoje Cristo vive em mim, o mundo em chamas, mas estamos juntos até o fim. Coração grato multiplica por gratidão. Por gratidão. Por gratidão. Por gratidão. Ele não desistiu de nós. Debaixo de Jesus, há proteção.